28 controle. Na escuta? Se tiver condições de voar Maceió autorizado. Nós vamos voar Pouca mesmo, sem problema, já estamos curvando a direita. Assim a gente livra uma outra formação. Chame Centro Recife, frequência 1-2685, alterne 1-2545. 1-2685-2545, Centro 3178, boa noite, obrigado. Boa noite. Sou Solo 56, livrando a direita, prossiga na Alfa Juliette até o portão 08. Direita, Alfa Juliette até o 08, Goro 606. gol no 606, apenas confirmando o gate 8. Afirmativo, 08. Obrigado. Controle Salvador, gol 1794. Controle Salvador, gol 1794. Controle Salvador, gol 1794. Chegada a AMAN, isso para 2000 pés, ajuste 1096 com o localizador. 2000 para 2096, vai efetuar o GPS no CV368. Gente, então por voo do 368, descida para 3500 pés. É, 3500. 5158 information, Bravo. Request initial climb flight level 35024. Support call 158, stand by to copy flight level 350 to Lisboa. Confirm the estimated time, the estimated outbox time. At schedule 0240, Portugal 158. Okay, stand by. Stand by, Portugal 150. Salvador, 643, informação, Bravo. 643, identifique, desça para 040, chegada Ponf. Ficou 040 na Ponf, 643. Portugal 158, Salvador Ground. 158, go ahead. Okay, Salvador Traffic Room doesn't have your flight plan yet, okay? So I request you to contact company, to contact the traffic room to check the situation, okay? Yes, we'll contact our operation, Portugal 158. Okay, thank you. Call me on tower at 118.60 when ready, okay? 1860 ready, Portugal 1583. não ligou o 643? Prossiga. Ok, é, a intenção seria realizar o RNAV para 10, se possível. Ok, então desça para 2.500 na proa do 367, após o 67 voa o 366. Ok, confirmando assim para 2.500, proa do 367. Confirmo, depois voa o 366, o ajuste no 0 no 6. Ok, 16, voa o 367, assim 2.500, após 367, voa o 366. O 643. Chame torre agora, 18.6, bom pouso. Obrigado. Golo 643 autorizado, final do procedimento, forma estabilizada. É, pode estabilizado, 643. Torre Gol 1714, no final normal, baixado e travado. Gol 1714, boa noite, está livre pouso na pista 10. O vento varia do setor sul com 2 nós. Atento à pista molhada, cabeceira deslocada em 90 metros, gol 1714. 1714. Salvador, hotel 3520, boa noite. Tan 3520. Douro, Tan 3520, boa noite. Boa noite, 3520, identifique, chegada manda, isso ao 040. Gente, seria o contato 264 já. Sem problema. Tá livrando, a pista tá seca, tá? Ok, no 7 ou no 4, agradeço a informação, seu solo foi os 1-8, livrando, prossiga na Alfa e Juliette até o portão 05. É, Juliette, Alfa, 05. Salvador, Gol no 805, boa noite. Boa noite, no 805, identifique, descer 050, chegada Mari. Vicente, identificou, destino 050, então, na Mari, como é que a intenção é o RNAVE da 10? Vicente, mais próximo será autorizado. Grato. No 643, torre agora, 18-6. 18-6, obrigado. 643. São 3520, deixa para 2000, autorizado.